Aham, Alan Rim está em casa. SM Produções. Não se esqueça, você pode ser luz na escuridão. Eu vi você chorar perdido na madrugada. Eu vi você na cocaína, não te leva a nada. Eu vi você entregar suas angústias num copo de bebida. Achou que era a solução, só derrota, a vida é destruída. Eu vi você dando ideia nas minas lá no pagode. Também vi você louco de lança, sem reflexo, sem visão, como é que pode? Garoto jovem, errante, maluco, querendo alírio do gueto. Dentro da sociedade massacradora, se entregou, quase não teve mais jeito. Eu entendo, compreendo, já vi muitos como você. Por causa de uma frustração, você tentou se esconder. Achou que poderia reverter a situação dessa forma. Se enganou, o tempo passou, mas só depende de você agora. Não se esqueça, você pode ser luz na escuridão. Pode ser consciente para os problemas, buscar a solução. Resgatar a memória e reconstruir a sua vida. Não pode vacilar, não pode se entregar, mantenha a cabeça erguida. Você é luz na escuridão, que ilumina como um clarão. Sou mais você, mano, nessa missão contra esse mundo cão. Nesse mundo cão, você é luz na escuridão, que ilumina como um clarão. Sou mais você, mano, nessa missão contra esse mundo cão. Nesse mundo cão, você pode voltar a estudar equilíbrio emocional. Pode fazer com que seus pensamentos busque um ideal. A sua vida esteve parada, perdida no tempo. Consciência antes de tudo é importante para o aprimoramento. Seja sangue bom, lute pela sua vida, sensível da malandragem. Esporte, cultura e lazer levará pra sua vida mais coragem. Se preocupe com você, seja o gangsta rap de verdade. Da oeste, leste, norte e sul, busque a conduta, realidade. Você é luz na escuridão, que ilumina como um clarão. Sou mais você, mano, nessa missão contra esse mundo cão. Nesse mundo cão, você é luz na escuridão, que ilumina como um clarão. Sou mais você, mano, nessa missão contra esse mundo cão. Nesse mundo cão.